Geht doch nicht. Ja, gut. Ja, hast du gefahren? Ja, hast du gefahren? Super Fahrer. Hey. No baile do DJ Guga tá um tal de esfrega esfrega. No baile do Doglinhas tá um tal de esfrega esfrega. Passa a rocha nela, passa a rocha nela, passa a rocha, rocha, rocha, rocha que fala, professor, vai. Passa a rocha nela, passa a rocha nela, passa a rocha, rocha, rocha, rocha, rocha nela. Ela é gostosa e ela tá gostando de ver o DJ Guga passando e sarrando. Ela é gostosa e ainda tá gostando de ver o Doglinhas passando e sarrando. E vai, vai flexionando, vai flexionando, vai flexionando. Vai flexionando. Só arrochando, só na base do arrocha. Arrocha do Clias, arrocha DJ Guga, vai caralho. Aí. No baile do DJ Guga tá um tal de esfrega esfrega. No baile do Doglinhas tá um tal de esfrega esfrega. Passa a rocha nela, passa a rocha nela, passa a rocha, rocha, rocha, rocha que fala, professor, vai. Passa a rocha nela, passa a rocha nela, passa a rocha, rocha, rocha, rocha, rocha nela. Ela é gostosa e ela tá gostando de ver o DJ Guga passando e sarrando. Ela é gostosa e ainda tá gostando de ver o Doglinhas passando e sarrando. E vai, vai flexionando, vai flexionando, vai flexionando. Vai flexionando. Só arrochando, só na base do arrocha. Arrocha do Clias, arrocha DJ Guga, vai caralho. Aí.